Este é o Segurança Legal, episódio 72, gravado em 25 de março de 2015. Os astrólogos da segurança da informação. Neste episódio, conversamos com o consultor Carlos Cabral, que irá falar sobre alguns mitos da segurança da informação a partir do seu polêmico artigo chamado Os Astrólogos da Segurança da Informação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bom? Tudo certo. Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site, você também encontrará um link tanto para o iTunes quanto para o feed, caso você queira assinar pelo seu agregador preferido. Não se esqueça também que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria, especializada em segurança da informação e direito da tecnologia. Para saber mais, acesse www.brpe.com.br. Caso você não queira ouvir as mensagens dos ouvintes, pode ir diretamente para... 22 minutos. Pois bem, Vinícius, a primeira mensagem que temos aqui hoje é a do David Luke. O que falou o David Luke, Vinícius? O David Luke lembra que a gente leu o e-mail dele no programa anterior, ou dois programas atrás, agora eu também já não lembro. E a gente pediu para ele o link do blog dele. Né? Uhum. E então ele nos passou o link do brutalsecurity.com.br. Isso. A gente vai colocar no show notes o link lá pro blog do David. E ele segue dizendo que segue então o link do blog e também uma notícia de uma ferramenta interessante que diz substituir o TrueCrypt, já que este foi descontinuado, seguindo a linha do assunto do podcast passado. Essa ferramenta que ele comenta é o VeraCrypt, né? Uhum. Aí ele pergunta o que acham, né? Uhum. A gente tem dois problemas aí, David. O primeiro, que a licença do TrueCrypt não permite esse fork. Então, tudo bem, a gente pode dizer assim, como o pessoal deixou de existir, aquela história toda, mas tem a questão de licença, né? Uhum. Que está envolvida aí. E a gente continua com a necessidade desse código, ou seja, se não o código do TrueCrypt, agora do VeraCrypt, né? Uhum. A gente precisa que se faça uma auditoria desse código, né? Tal como está acontecendo, ou como a gente tem notícias aqui, em breve vai ser a segunda parte, né? Sim, a segunda fase, né? Do TrueCrypt, né? Então, esse tipo de aplicação, ele tem que ser bem verificado, bem escrutinado, assim como o SSL, por exemplo, né? Para que se tire... Uhum. Potenciais problemas ali que vão estar na base de várias outras aplicações ou na base da proteção de várias informações. Né? No caso do SSL, é uma biblioteca, né? Então se tem problema ali, a gente vai ter problema com um monte de ferramenta. No caso do TrueCrypt ou agora do VeraCrypt, né? com esse fork que fizeram, é um aplicativo, ou seja, não é uma biblioteca sendo utilizada por outros aplicativos, mas a essência dele é que a gente jogue informações dentro do container ali e essas informações estejam seguras. Então, ok, interessante o fork, mas eu acredito que a gente precisa de uma auditoria do código de qualquer maneira, para a gente ter uma solução robusta, uma solução realmente confiável. E por fim, Guilherme, o David nos agradece o apoio, né, e pela divulgação, né? Uhum. E nos dá os parabéns pelo ótimo trabalho com o podcast. Obrigado, David. Legal, legal. Fica também o link que ele colocou até para o próprio blog dele, onde ele fala um pouco sobre o VeraCrypt, sim, né? Sim, as sim. telas ali também. Essencialmente é praticamente a mesma coisa, né? Bem igual que eu estou vendo aqui, né? É idêntico ao TrueCrypt. Uma telinha ou outra, uns desenhos meio diferentes, assim, mas aparentemente é bem parecido mesmo. Mas enfim, obrigado, David, pelo apoio. O próximo ouvinte, Vinícius, é o Rafael Pimenta, que já contribuiu conosco aqui. e fez um comentário sobre, em cima do nosso último episódio do OpenPGP, né? O que, que o Rafael colocou nisso? Ele coloca aqui que já há outras extensões para Chrome voltadas para e-mail do Yahoo, do Gmail, visando prover criptografia fim a fim, ambos em fase de testes. Aí dá o link ali para uma notícia do G1, né? Uhum. Em que o Yahoo está anunciando um e-mail antigrampo e senha única enviada por SMS. E do Gmail, ele cita um link aqui do Gizmodo, né, lá do UOL. Esses dois links, então, vão estar no nosso show notes, para o pessoal poder clicar e conferir lá as notícias. O que é interessante aqui, Guilherme, nisso que o Rafael Pimenta nos envia, é que, pelo que parece, o Yahoo, o Gmail, vamos dizer assim, é o exemplo clássico de mineração de dados de e-mail, né? Não quer dizer que o Yahoo não fizesse isso. Mas me parece que eles estão sendo meio que forçados a quebrar um pouco esse modelo de minerar e-mail. Né? Vamos ver como é que essas iniciativas vão evoluir. Tendo criptografia fim a fim de verdade, não vai ser mais possível minerar os e-mails. Né? É. E vai haver uma mudança no modelo de negócio aí, porque não... Pois essa era pós-Snowden está realmente pressionando algumas empresas a investirem nesse tipo de iniciativa, né? A questão é que ainda continuariam entrando e-mails na caixa da pessoa que não seriam criptografados, né? Até onde se sabe, isso não vai ser o default, que é aquela grande questão, né? Quando uma coisa não é colocada por default, há uma tendência de que o default, né, se eternize. Então, eu não acredito que vá assim... As pessoas vão utilizar com tanta intensidade porque justamente não vai ser o default. Mas o interessante aqui, Vinícius, é que essas iniciativas todas utilizam o OpenPGP, né? Uhum. E se eles conseguirem fazer... Vamos ver como é que isso aqui evolui, né? Uhum. Se eles conseguirem fazer algo que todo mundo utilize, aí, né, como tu disse, tem que ser o default, né? É. Aí a gente vai estar entrando aí numa nova era de privacidade com relação ao e-mail. Agora, se as pessoas tiverem que escolher cifrar, escolher assinar e tudo mais, aí ainda não vai ser a solução. Uhum. Né? É. Porque vai ter um monte de e-mail circulando sem criptografia, a maioria, né? Hoje a gente já pode criptografar, mas já é um pouco complicado. A gente tem algumas extensões, como o Mail Envelope, que a gente pode colocar lá no Firefox e assinar, cifrar coisas no Gmail, por exemplo, né? Só que para um usuário comum isso é complicado. Então, se essas ferramentas incorporarem essa facilidade e colocarem isso de forma que seja o padrão, né, aí a gente vai estar entrando num outro momento. Mas eu acho que isso não vai acontecer assim tão fácil. É cético. Eu sou um pouquinho cético em relação a esse negócio virar o default. Assim, o interessante é que essa mensagem do Rafael, de certa forma, né, e essa iniciativa, de certa forma, desdiz o que nós tínhamos dito, né? Que as empresas de e-mail nunca vão fazer isso e tal. Uhum. Na verdade, sim, elas poderiam fazer como estão apontando isso, né? Mas enquanto isso não for default, elas mesmas sabem que não vai ser utilizado em grande escala, né? Não for o default. Que é o caso diferente do Proton Mail, que a gente comentou também aqui no episódio passado, né? Eu não quero ser... Não quero dar uma de astrólogo. Que é o assunto do podcast de hoje, de hoje. Mas eu quero aguardar para ver a evolução dessas duas iniciativas aí do Yahoo e do Gmail, para entender exatamente como é que eles pretendem fazer isso e como é que vai ficar o resultado final. Se vai ser fácil para o usuário utilizar, se isso vai ser o default e se de fato a gente vai ter aí a maior parte do tráfego de e-mail realmente cifrada, protegida, né? Uhum. É isso que eu quero ver. Não adianta a gente ter a possibilidade de cifrar e simplesmente a gente ver que a maioria dos e-mails ainda não são cifrados. Aí não adianta muita coisa. Agora, deixar que o usuário decida cifrar, o que vai acontecer vai ser que ele não vai cifrar e ponto, né? Esse é o problema. Bom, enfim, obrigado, Rafael, pela mensagem. Um grande abraço, Rafael. A próxima mensagem é do Jason Pandini. O que diz o Jason, Vinícius? O Jason nos diz: olá, Guilherme e Vinícius. Descobri o podcast recentemente e gostei muito. Vocês estão de parabéns a cada episódio. Muito obrigado, Jason. Jason ou Jason? Eu acho que deve ser Jason. Jason. Nos corrija, Jason, se a gente falou errado, pronunciou errado o teu nome. E ele continua. Não por menos, gostei muito do podcast, porque cada vez mais estou me interessando mais na área de segurança da informação. Gostaria de algumas dicas de cursos de especialização ou mestrado, ou mesmo como encontrar estes para pessoas como eu que concluíram graduação em ciência da computação recentemente e estão procurando nessa área um aprofundamento. Agradeço a atenção. Jason, uma perguntinha difícil isso aqui, cara. Porque o que dá para dizer, assim, o que eu fiz, eu também sou formado em ciência da computação, e eu fiz o meu mestrado pela URGS, aqui no Rio Grande do Sul, né, no Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o meu mestrado, ou seja, como outros, né, outras pessoas que já fizeram, já sabem mais ou menos como é que é, basicamente a gente tem lá uma série de cadeiras, né, disciplinas que a gente pode escolher para fazer, a gente monta mais ou menos, tem algumas que são obrigatórias e outras a gente vai ajustando conforme o nosso interesse para pesquisa, né? Uhum. E o orientador também, né? Aquela história da questão depende do orientador que você pega, você vai numa linha de estudo ou numa outra. Então, basicamente, o que você faz é escolher um bom curso de mestrado, e ajustar, procurar orientador, procurar uma pessoa que você saiba que tenha conhecimento na área, que tenha publicação, que tenha... Uma pessoa que tenha nome naquela área que você quer estudar. Uhum. No caso, a segurança da informação. Né? E aí, meu amigo, aí é puxar, juntar as malas e ir aonde está tá o professor. Né? É. Eu não faria... aí uma questão minha, tá? Eu não faria por EAD. Por a distância. Eu preferiria fazer, e como eu fiz, né, fazer um curso convencional, digamos assim, né, presencial. Você está lá na universidade, você fica lá o dia inteiro trabalhando, estudando, e algumas vezes vira a noite lá. É bem interessante. Se você tiver essa possibilidade de fazer isso, é bem interessante. É. Eu recomendaria, antes de tudo, né, antes dos meus comentários, que ele escutasse o episódio 61, onde a gente falou um pouco sobre essa questão, que é a carreira em segurança da informação. E, inclusive, hoje, né, se o tempo nos permitir, o nosso convidado vai falar um pouco até mesmo sobre algumas questões envolvendo a formação, questão de certificações. Né? A questão do mestrado, eu recomendaria, se o Jason tiver realmente uma intenção de seguir mais uma carreira acadêmica, quiser dar aula e tal, né? O mestrado, ele permite, ele abre essas portas, né? Mas há também especializações que são muito boas, né? Assim também como há alunos que se dão muito bem com o EAD, conseguem trabalhar muito bem, sim, com o EAD. Sim, sim. Outros alunos precisam daquela questão, né, no ambiente. Um dos problemas do EAD é justamente isso: você não tem aquela ambientação, o contato com os colegas, né, aquela vivência no campus e tal. Então, isso é bem importante, né? Mas então, como ele fez ciência da computação, é natural também que é um curso mais científico, né, do que outros cursos mais práticos, né, como redes, por exemplo. Né, um mestrado seria interessante para ele também. Mas é difícil dizer qual mestrado, é difícil dizer qual especialização, né? Até porque existem tantas no Brasil e muitas boas, realmente, né? Mas eu deixaria... A gente não tem como avaliar todas elas, né? Não teríamos como dizer isso. Mas o episódio 61 com certeza vai te ajudar, que a gente fala um pouco sobre essas questões, tá bom, Jason? Muito obrigado, Jason. E, por último, uma mensagem do Rubens Matheus Padovese. O que falou o Rubens, Vinícius? O Rubens nos diz: boa noite, escrevo este motivado por dois motivos, acho que é. O último episódio, onde citaram uma organização que elenca falhas e fraquezas de segurança, em que a gente falou do CVE, a questão dos ataques, e o post que envia o link abaixo, né? Ele colocou aqui um link a respeito de uma matéria sobre opinião de especialista sobre sistema operacional da Apple, que teria sido a plataforma mais vulnerável. Ele escreveu assim: pergunto, assim como o autor da matéria, vocês consideram antiético a atitude da Microsoft? E seria correto a Apple colocar na própria contabilidade erros de terceiros? E a empresa que originalmente noticiou esse ranking teria feito da forma correta a publicação? Tentando vislumbrar o futuro, podemos ver a Apple tão visada e cheia de falhas quanto o Windows, já que sua plataforma vem crescendo muito junto ao consumidor final. Obrigado pelos podcasts, ele nos escreve. Uhum. A matéria a qual ele se refere, tá? A gente vai colocar o link lá no show notes para vocês poderem, para todos poderem ler. Uhum. O que é interessante é o seguinte, essa matéria ela é uma resposta a uma outra matéria. Uhum. Uma matéria que foi publicada anteriormente, apontando o macOS e o Linux como plataformas mais vulneráveis do que o próprio Windows. Uhum. Né? Com base no número de vulnerabilidades cadastradas lá no CVE do Mitre. Né? O CVE a gente comentou lá no episódio 70. Né? O episódio 70, ataques cibernéticos. E essa quantidade de fraquezas, vamos dizer assim, documentado lá no CVE, indicaria, pela quantidade apenas, que o Mac seria o sistema mais inseguro e o Windows seria mais seguro do que o Mac. Tá? Não, é óbvio, não vamos entrar aqui numa discussão, né, de, assim, apaixonada por sistemas operacionais, mas o que é bem interessante ver nesse artigo que o Padovese nos encaminha é aquela questão de que as pessoas, uma mesma informação, ela pode ser distorcida, né, ela pode ser trabalhada de acordo com o interesse da pessoa ou, muitas vezes, por falta de, vamos dizer assim, uma análise mais cuidadosa do que está sendo dito. Né? Então, aquelas estatísticas que a gente já comentou outras vezes aqui de não sei quantos bilhões de reais são perdidos com crimes digitais todos os meses ou todos os anos, etc. Né? Algumas empresas já tiveram que rever algumas dessas previsões, né? Me parece que é um caso idêntico aqui. Alguém descobriu o CVE, resolveu começar a contar lá o número de vulnerabilidades do CVE e conseguiu, fazendo o que a gente chama uma conta de padeiro, né? O cara pega lá uma continha simples, né? O macOS foi o mais vulnerável em 2014. E aí o que é interessante ver é essa contra-argumentação feito pelo Patrick Tracanelli nesse artigo que o Padovese nos encaminha. E ele contra-argumenta mostrando que não é bem assim a questão. Ele levanta alguns tópicos bem interessantes. A gente não vai ter como discutir esse assunto agora, agora no e-mail. Deixa eu só ler uma partezinha, claro, do artigo que coloca bem a ideia central, né? Falando aqui sobre a Apple. A Apple põe na sua própria conta falhas que não são dela, mas que de alguma forma afetam o OS X. Por exemplo, você tem várias falhas de Java, Flash Player, Apache, PHP, MySQL e até OpenSSL na conta dela, ou seja, na conta da Apple, sendo que essas falhas não são da Apple ou de softwares que a Apple mantém. E a crítica é que a Microsoft não faria, não contaria, né, as vulnerabilidades da mesma forma. Ela tentaria excluir do Windows esse tipo de falha. Então, o que ele está dizendo é que a Apple seria mais honesta na metodologia de contagem das vulnerabilidades. Sim. Né? E a Microsoft tentaria jogar algumas coisas para fora, assim, né? Então, o centro da questão seria essa, né? Claro, isso dá um episódio inteiro, mas seria bom o ouvinte dar uma lida nesse artigo, que é até bem extenso, né? E daria para ter, dá para ter uma ideia bem do que está sendo tratado ali. É, assim, vale a pena a leitura. Tá? É um artigo bem interessante que o Padovese nos mandou. Tentando responder rapidamente para o Padovese aqui pelas perguntas que ele fez, né? Ele pergunta se, assim como o autor da matéria, a gente considera antiética a atitude da Microsoft, tá? Eu acho que não é uma questão de ética, acho que está tecnicamente errado o que ela está fazendo, tá? Antes de ser ético ou não. Porque quando a gente fala em sistema operacional, a definição clássica de sistema operacional, a gente está falando em um kernel, ou seja, que é um núcleo, que isso sim é o sistema operacional em si, né? Uhum. As suas bibliotecas mais básicas e essenciais e os utilitários que o acompanham. E aí eu acho que sim, que é justo a gente ter algum problema, se há algum problema do Java no Windows, quando rodando no Windows, né, já atingindo o sistema operacional Windows, acho que a Microsoft deveria sim avisar os seus usuários de que sim, há um problema no seu sistema operacional, né, com o Java tal versão e como se procede para fazer a correção. seja, é algo que deveria, tecnicamente, mais correto seria fazer isso, né? Seria assumir, vamos dizer assim, o dizer, há um problema de segurança no nosso sistema em decorrência do Java, por exemplo, né? A segunda pergunta, ele pergunta se é correto a Apple fazer isso. Eu acho que tecnicamente é correto, sim, ela fazer isso. Né? E ele pergunta ainda se a empresa que originalmente noticiou o ranking, que é a da primeira notícia, né? Teria feito da forma correta a publicação. Nós concordamos com a contra-resposta, de que não foi feito da forma correta. Não, a avaliação realmente não... ficou muito superficial. E, por último, ele pergunta se a gente pode ver a Apple tão visada e cheia de falhas quanto o Windows, né? Já que sua plataforma vem crescendo junto ao consumidor final. Eu diria que o fato da plataforma crescer junto ao consumidor final naturalmente vai tornar ela uma plataforma mais visada para ataques. Claro. Ela já é visada hoje, ela vai ser, se aumentar o uso, ela vai ser ainda mais visada para ataques. Natural que seja assim. E o cheia de falhas, a gente tem que saber, tem que lembrar que os softwares são extremamente complexos, né? E essa coisa de cada nova versão ter mais funcionalidades, ter novidades e coisas assim, integrações, naturalmente vai inserindo mais bugs, né? Então, vai ter falha, vai ter falha. Quanto mais funcionalidade nós tivermos, mais falha vai ter, né? Certo. Bom, então tá, Vinícius. Vamos então ao nosso convidado de hoje. Vamos lá. Bem, estamos então de volta aqui já com o nosso convidado, Carlos Cabral, que nos ouve aqui. Antes de apresentá-lo e antes de começar a falar com ele, eu vou ler um pequeno currículo dele aqui. O Carlos é um profissional com 20 anos de experiência na área de tecnologia, sendo que os últimos 11 anos são dedicados à segurança da informação, atuando em empresas de serviços, telecomunicações e no mercado de cartões. Presta consultoria a empresas espalhadas pelo Brasil na proteção de seus ambientes, interagindo com as mais variadas plataformas tecnológicas e realidades regionais. Possui formação em computação forense pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É colunista do portal Linha Defensiva e é um dos organizadores do livro Trilhas em Segurança da Informação, Caminhos e Ideias para a Proteção de Dados, em parceria com William Caprino, e também faz parte do staff da Conferência de Segurança, da conhecida Conferência de Segurança, You Shot the Sheriff. Seja muito bem-vindo ao Segurança Legal, Carlos. Tudo bem? Olá, tudo bem. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia, Carlos. Certo. Seja bem-vindo. Desde já agradecemos aí a tua participação. Sim, eu que agradeço pelo convite. Ah, obrigado. Pois bem, vamos iniciar então com essa ideia, aparentemente, né, essa relação que tu colocaste no teu artigo entre segurança da informação e astrologia. Que ideia é essa? O que isso quer dizer? Primeiro, eu quando eu estava para desenvolver essa ideia desse texto, né, eu estava pensando nos sistemas de crença que rondam a área de segurança da informação. Eu acho que a humanidade é cheia de sistemas de crença, né? A gente, para viver, a gente precisa acreditar em algo, porque quando a gente deixa de acreditar em tudo, a gente acaba se tornando um depressivo. E muita gente acaba com a própria vida quando deixa de acreditar. Então a gente acreditar, principalmente no futuro, é importante. Então a vida, ela é um investimento que a gente faz no futuro. No entanto, existem vários sistemas de crença que, sei lá, eu acho que até a ciência é um sistema de crença. O bom da ciência é que ela é empiricamente comprovável, mas ela também é um sistema de crença. E existem várias, existem alguns sistemas de crenças que eles não são positivos, na minha opinião. E eu comecei a identificar no meu período de reflexão alguns sistemas de crença dentro da área de segurança da informação que eu achava que aqueles sistemas, eles não... essas crenças, elas não... não traziam segurança para os ambientes das organizações. Pelo contrário, algumas vezes até fragilizam. E... No percurso, quando eu estava descrevendo esse meu argumento, eu precisava fazer uma analogia com alguma coisa para se tornar o argumento até um tanto mais palatável para o meu leitor. E pensei, eu lembrei do, tem um livro ótimo que chama Como a Picaretagem Conquistou o Mundo. Como a Picaretagem Conquistou o Mundo? Vou procurar esse. Eu vou procurar, sim. É um livro ótimo, engraçadíssimo. E ele conta a história de que, ele conta um período da história do governo Reagan, né, nos Estados Unidos, em que muitas das decisões, elas passavam pelo crivo de uma astróloga. Essa astróloga, ela era, ela depois que a história vazou, né, isso era um segredo até o último ano da administração Reagan, depois que a história vazou, lógico que ela fez um livro, apresentou palestra, ganhou muito dinheiro com isso, mas muito do que acontecia lá passava pelo crivo da astróloga e ela decidia algumas coisas, ela recomendava algumas coisas pro Reagan. Ela chegou até a dizer assim, olha, não, esse senhor Gorbachev, fiz o mapa astral dele, ele é uma pessoa com quem você pode negociar e tudo mais. Sim. E achei que a analogia do astrólogo, ela caía muito bem com esse pensamento e esse sistema de crenças que eu estava identificando dentro da área de segurança da informação, que é um discurso generalizante, que ele é personalizável para quem paga e personalizável não da forma... Não no detalhe, entendeu? Ele não... O astrólogo, ele não vai te dizer fielmente no detalhe, ele não vai passar um mês fazendo um mapa astral para você, ele vai fazer um mapa astral em pouco tempo, em que ele vai pensar lá dentro da caixa de ferramenta dele, que é uma caixa de ferramenta com argumentos generalizados, né? Ele vai montar um quebra-cabeça que funciona, em tese, no discurso, funcionaria para você, mas que nem sempre é verdade. Entendeu? Por isso que a astrologia meio que casou com esse meu argumento. E o pior é que eu tenho uma amiga muito querida, uma irmãzinha minha, cujo pai é astrólogo. Eu não sei se ela queria saber da minha amiga. Não, mas não foi, embora seja um texto polêmico, a gente confirma isso, não foi um texto ofensivo à astrologia, não, é apenas uma relação que se faz, né? Mas é interessante essa questão do discurso generalizante, como se adota isso em várias áreas também, né? Claro que a gente nota isso e é possível notar isso porque a gente está um pouco mais perto da segurança da informação, né? Sei lá se isso não existe também na biologia ou em outros tipos de eventuais consultorias que existam, né? Mas nós, eu e o Vinícius, a gente, quando comenta isso, a gente usa o termo autoajuda de TI ou autoajuda de segurança. É mais ou menos isso, né? É, sim, é o mesmo, eu acho que é a mesma lógica, a diferença que eu faço é que quando o cara faz uma autoajuda, ele cria um argumento generalizante e tenta vender isso, assim, de maneira subjetiva. No caso da astrologia, não, ela busca uma objetividade, o cara lê os astros e fala assim, olha, quando você nasceu, a lua estava aqui e ela influencia na sua personalidade. Ele busca dar uma cara científica para aquilo. Eu gosto muito de ciência, sou fascinado por ciência, mas aquilo não é ciência, né? Porque se a gente fosse considerar... O universo é tão grande, se a gente fosse considerar que o movimento dos astros ele vai influenciar na minha vida, eu não posso considerar somente o sistema solar, assim. A gente teria que pensar em outros, o quanto a nebulosa do caranguejo vai influenciar na minha personalidade, entendeu? O pessoal quer dar uma explicação com base nos astros, no sistema solar e no que é observável para a nossa vida, e eu acho que isso não é verdade. Sabe que, inclusive aqui a gente vai colocar no show notes, né, cada episódio a gente tem uma lista aqui de... A gente coloca das coisas que a gente falou, vamos colocar o link do livro que tu citaste aqui, que é o Como a Picaretagem Conquistou o Mundo, Equívoco da Modernidade. Então, não, vamos colocar o link ali para... Achamos aqui na Amazon também, mas vamos colocar qualquer link, Submarino também. Não estamos ganhando nada com a venda do livro, mas parece ser interessante mesmo. É engraçadíssimo. Uma das outras coisas que a gente pode identificar, talvez, é essa falta de rigor científico que a gente nota muitas vezes na segurança. a gente pode perceber que isso ocorre em relação ao uso de estatísticas, né? Muitas vezes a gente vê estatísticas sendo produzidas sem nenhum rigor científico, né? Em outras vezes, até já contei o caso aqui que numa conferência que eu estive, eu vi uma pessoa que estava citando alguns números e eu perguntei, mas como você conseguiu gerar esses números? Porque pelo que ele estava dizendo, aparentemente seria impossível gerar, ele saber aquilo. E a pessoa entrou um pouco em contradição, assim. Como é que tu vês essa questão dessa relação que muitas vezes se utilizam números que aparentemente são coisas que são impossíveis de serem medidas? Como é que tu vê isso? Eu tive um professor na faculdade de estatística que ele falou assim, olha, a matemática ela te dá o número correto e a estatística te dá um número que você quer. Mas nada contra a ciência estatística, né? Brincadeira. Pura brincadeira. Mas o que acontece é o seguinte, essas pessoas elas não têm esses números. Elas generalizam números que geralmente não existem. Adoro o trabalho que o CERT faz, por exemplo. O CERT faz uma estatística, eu acho que eles não fizeram de 2014 ainda, mas eles fazem uma estatística de incidentes que é bem interessante. No entanto, a quantidade de dados que eles têm acesso de incidente é muito pouco. São poucas as pessoas que reportam. Então, você não pode falar, por exemplo, outra coisa assim, por exemplo, índice de fraudes no Brasil. Não existe essa informação. Ninguém reporta fraude para ninguém nesse país, entendeu? Não é que nem alguns estados dos Estados Unidos que as empresas elas precisam reportar fraude. Sim. No Brasil não tem isso. A gente teve um caso, o caso recente da fraude dos boletos bancários, era uma fraude que envolveu 30 bancos brasileiros e um rombo de 8 bilhões de reais. E foi detectado e notificado por uma empresa americana. Eu lamento, mas eu não lembro o nome. Foi uma empresa de segurança que estudou o caso, estudou o malware. Eu posso depois passar o link para vocês colocarem aí no site. E uma empresa de fora detectou a fraude, entendeu o malware, como é que funcionava. E conseguiu contabilizar 8 bilhões de reais de fraudes. E isso não saiu em quase lugar nenhum, entendeu? O que eu digo é, quando as pessoas elas falam de eu tenho estatísticas de fraude, eu penso que ela está... Primeiro, ela não tem esse dado. Ela ou está mentindo ou está mal informada, porque não existe lugar de contabilização de fraudes no Brasil, porque as empresas simplesmente não reportam. Elas guardam e escondem, às vezes. Porque a notificação de uma fraude, dependendo de qual fraude seja, pode ser muito prejudicial. Pode não, mas em geral é muito prejudicial para a imagem da empresa também, né? E como a gente não tem uma legislação que nos obrigue ou que obrigue as empresas a notificarem, elas podem muito bem manter isso em sigilo e aí acaba sendo notificado quando alguém vai à imprensa e comunica, né? Mas realmente são números que me parece que não refletem realmente a realidade em função da não obrigatoriedade, né? E são números que eles são, muitas vezes, pelo que a gente vê, né, no mercado, tirados da cartola, digamos assim, no momento em que são necessários, por exemplo, para tomar alguma medida, né? Para fazer com que se invista em determinada solução ou para que se criar essa questão do terror, né? Na área da TI, da área de segurança, para fazer com que as pessoas saiam investindo ou tenham uma motivação maior para investir ou, né? Tem alguma coisa que apontem para elas, olha, tá complicada a coisa, vai ficar pior, tu tem que se cuidar, tu tem que fazer um investimento assim, assim, assado, senão tu vai acabar tendo prejuízo também, né? Tu vai entrar pro bolo. Sim, e aí quando ocorre uma fraude colossal, que nem essa fraude do boleto, também todo mundo fica quieto, porque são bancos que estão envolvidos, e fica todo mundo com medo de falar, entende que é um movimento... estranho, que por um lado eu cito dados que não são verdadeiros e por outro eu escondo dados de entidades relevantes. Faz muito sentido. É, mas sabe que as coisas estão mudando um pouco, né? Espero que vão mudar um pouco nesse sentido, porque essa discussão que está havendo hoje do anteprojeto de proteção de dados pessoais lá no Ministério da Justiça, é previsto nesse anteprojeto, claro que a gente tem que ver se a lei vai ser exatamente igual ao anteprojeto, mas no artigo 44 é prevista uma obrigação das empresas comunicarem ao órgão competente, que em princípio vai ser criado em um órgão para proteção de dados, e aí vai ter essa obrigação de informar os incidentes, de ter um comunicado, inclusive citando certos dados, a natureza dos dados, informação dos envolvidos, riscos relacionados, enfim. Agora a gente tem que ver se não vai haver um lobby muito grande em cima desse projeto para retirar essa obrigatoriedade de notificação. Mas as coisas estão mudando um pouco, né? Sim, torço muito. Eu também. E mesmo que passe, tem que ver depois se isso vai ser cumprido, né? Aquela velha história, se a lei pega no Brasil, né? É, aqui a gente tem umas leis que não pegam, né? No Brasil, lei não é para ser cumprida, é para pegar. É para pegar. É. Pega ou não pega? Joga na parede e vê se gruda. Grudou, fica. Grudou, já era. Mas, Carlos, seguindo adiante aqui nos temas, até, na verdade, tá relacionado, a gente acabou de comentar essa questão do uso da estatística para venda de soluções, não só de segurança da informação, mas na TI como um todo, a gente vê coisas nesse sentido acontecendo, né? Como é que tu vês essa questão dos profissionais aí especificamente de segurança da informação hoje? Como é que tu enxerga esse mercado hoje? Como é que tu percebe o mercado de segurança da informação hoje? É uma pergunta complexa. Eu até pouco tempo atrás eu era um profissional de segurança tradicional, né? Um profissional de segurança que trabalha numa consultoria, trabalhava carteira assinada no mercado de trabalho e tudo mais. Uhum. E eu sentia que, no caso, aquela atividade, ela não estava contribuindo para a minha felicidade e para a minha inteligência, porque eu estava vivendo a vida corporativa, ela, na minha opinião, ela estava tirando, ela estava fazendo com que eu reproduzisse um comportamento, né? E é um comportamento, eu cito até duas propagandas interessantes que definem esse meu argumento, né? Existe uma propaganda também isso está no YouTube, né? Uma propaganda de TV que está no YouTube, do Polenguinho Pocket. O cidadão, a propaganda começa assim, o personagem da propaganda, ele acorda, aí ele levanta, ele vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para a universidade, depois vai para uma academia e depois ele vai correr com a namorada. Esse é o percurso, e entre cada uma dessas cenas, ele come lá um tal de um polenguinho. E aí quando abre, no final da propaganda, abre o plano da imagem, assim, quando abre o plano da imagem, o cara tá numa rodinha daquelas de ratos, entendeu? Como se a vida fosse só aquilo. Então, a vida corporativa, para mim, ela era uma reprodução de um comportamento que não necessariamente era meu. Uma outra propaganda que eu acho interessante é uma propaganda de rádio, de um carro, não me lembro qual, mas o cidadão, ele falava assim: eu tenho que pegar levar os filhos na escola e trabalhar, e bababá, bababá, bababá, demonstrando uma rotina de muito trabalho e muito estresse, e aí no final o alívio dele está em comprar um carro de 100 mil reais. Como se a saída, qual que é a saída para esse tipo de vida? É comprar coisas, e comprar coisas caras para se diferenciar dos outros. E a diferenciação dos outros é por meio de uma coisa do status de ter coisas. E junto com isso tem uma série de outros comportamentos, né? Não é à toa que o esporte da moda é o da corrida. Nada contra quem faz corrida, mas a gente vive correndo atrás. E é correndo atrás do quê? Né? É o correr atrás por correr atrás. E isso, para mim, estava me gerando uma série de problemas, inclusive problemas físicos e tudo mais. E eu resolvi abandonar essa vida e ter fazer uma atividade independente. Né? Hoje eu sou um consultor independente e eu quero eu quero dedicar boa parte da minha atividade para atividades de educação. Sejam elas atividades de escrever, fazer outras pessoas escreverem e publicarem. Um pouco disso está no livro Trilhas de Segurança da Informação, que a gente já pode falar já daqui a pouco. Ah, sim. E a outra está relacionada a treinamentos e tudo mais. E talvez pegar alguns projetos e fazer alguns projetos para, sei lá, para pagar as contas. Mas eu não tenho... O que eu quis foi abandonar essa lógica de vida. E respondendo a tua pergunta, os profissionais... Eu vejo muitos profissionais de segurança, não posso falar por todos, né? Uhum. Até porque, senão, eu estaria adotando um discurso generalizante, que é o que eu quero, é o que eu mais combato. Eu vejo muitos profissionais reproduzindo essa lógica da rodinha de rato. Em um dia a dia em que ele apaga incêndio, cria pouco, reflete pouco e pensa pouco em como tornar a segurança do seu ambiente mais... a segurança do seu ambiente melhor. E o reflexo disso é que ele acaba adotando para si muitas das astrologias que eu cito nesse meu artigo. Então, ele adota a astrologia, vive essa rodinha de rato, não se liberta dela, e se der tudo errado, pelo menos ele seguiu as melhores práticas de mercado e blá, blá, blá, blá, blá. Uma coisa que tu falando agora me lembrou, que a Guilherme comentamos num outro episódio, né, Guilherme? A questão de que para se fazer uma consultoria, ou para se trabalhar com segurança da informação, para ser consultor, então, mais ainda, é necessário tempo para pensar, né? Claro. Tem que ter tempo para estudar, tem que ter tempo para ler, para refletir, precisa um pouco de ócio, digamos assim, né? Para se refletir em cima da matéria e a partir daí você ter algum insight, você ter uma produção mental, digamos assim, que efetivamente valha uma consultoria. E nessa correria que você coloca, essa rodinha, né, que as pessoas acabam entrando na busca apenas pelo vamos dizer assim, realização material no final das contas, né? Sim. Acaba tirando essa possibilidade, acaba sendo contraproducente com relação ao próprio trabalho que se tenta desenvolver de consultoria, né? Sim, e só para falar sobre essa realização material, e essa é uma realização material que ela nunca é satisfeita. Uhum. Quanto mais você tem, mais você quer, entendeu? Você não sai dela nunca. Mas sobre esse aspecto da eu acho que para você desenvolver inteligência, você precisa de reflexão. Você precisa fazer com que aquelas informações que você recebe hoje, nossa, como a gente recebe informação, fazer com que aquelas informações que a gente recebe passem por um filtro, que é o filtro daquilo que você entende que é certo e errado, o seu filtro moral, o seu filtro do seu repertório de conhecimentos, e aí aquele conhecimento, aquela informação, ela se sedimenta dentro do teu arcabouço de conhecimentos, e aí sim você se torna inteligência, porque você consegue fazer alguma coisa com ela. Hoje eu vejo muito pouco disso. Hoje eu vejo as pessoas elas reproduzindo comportamentos, opiniões, processando e refletindo muito pouco, entendeu? Tô falando no geral, assim, tem muita gente que faz muita coisa legal, entendeu? Mas essas pessoas são as que acabam tendo destaque. Você vai num evento de segurança, você vê 15 apresentando e 150 lá ouvindo. E esses 150 talvez não sejam 150 que vão criar coisas e tudo mais, porque eles estão reproduzindo o estilo de vida. Eu não tô aqui propagandeando o meu estilo de vida, porque não tô falando para as pessoas fazerem a mesma coisa que eu, de abandonar tudo e tentar uma vida independente. Até porque eu tive alguns benefícios. Eu não tenho filhos, eu não tenho dívidas, entendeu? Então, para mim, foi muito mais fácil. Mas o que eu defendo é que as pessoas, elas primeiro pensar que elas podem criar um conhecimento novo. Segundo, que elas podem divulgar esse conhecimento novo e ter esse destaque sem reproduzir a mesma lógica da rodinha de rápido. É uma questão até humana, né? De dignidade humana. o que eu tenho um colega também, e essa é a história que eu vou contar, essa é a história de muita gente, né, que trabalha mais de 12 horas por dia, que passa viajando grande parte do seu mês, que vai viajar, trabalha na empresa onde ele está, mas vai pro hotel, continua trabalhando até não aguentar mais, e acorda cedo e segue trabalhando, e trabalha no avião, né? Então, e a grande reclamação dele é que ele não consegue mais ver a própria esposa, né? E quer ter um filho e não tem tempo para isso, né? Uma coisa muito, de certa forma, triste, né? A pessoa entrar numa questão dessa, porque a própria vontade dela, a própria intenção dela de progredir nesse âmbito humano acaba morrendo, digamos assim, né? E eu me lembro agora, até anotei aqui, de um livro que se chama Direito à Desconexão nas Relações Sociais de Trabalho, em que os autores falam justamente disso. As pessoas, em função de usarem telefone do trabalho, né, computadora do trabalho, muitas vezes elas não sabem mais se elas estão trabalhando, se elas estão se divertindo, né, ou usam os mesmos equipamentos para fazer todas as coisas, né, para navegar na internet em casa, mas também é o mesmo equipamento que elas trabalham, e que haveria aí um novo direito à desconexão, que a empresa deve sim desconectar o empregado. Tanto que tem algumas empresas que fazem isso. O cidadão não consegue acessar os e-mails da empresa depois de um certo horário. Porque tem gente que fica respondendo e-mail da empresa até de noite, deitado na cama, respondendo e-mail da empresa, né? Porque a empresa permite isso também, né? Então, é uma relação, às vezes, bem, bem complicada mesmo, né? E é saudável, né? Esse modo de se descola disso. Isso aqui, sim. Isso, não, olha, a partir desse horário aqui, isso não faz mais parte de você. É importantíssimo. Concordo com a tese desse livro. Vamos colocar no show notes também o link para ele. Tá. Falando em livro? Falando em livro, exatamente. Em livro. Eu acho que a gente sempre fala aqui, Carlos, sobre a questão da baixa produção no Brasil envolvendo segurança da informação. Né? Eu, que sou da área jurídica, não posso reclamar disso na área jurídica, porque, evidentemente, como se sabe, né, como direito é uma ciência que se estabelece dentro de cada país ali de forma particular, tem muita produção jurídica no Brasil. Mas em segurança isso ainda é raro, né? O que acaba fazendo que a gente tem que muitas vezes buscar fontes estrangeiras e tal, comprar livros na Amazon e por aí vai. E o teu livro, o livro que tu organizou, né? Tenta quebrar um pouco com esse paradigma, né? É verdade, a gente meio que está abrindo o caminho, essa é a minha intenção, abrir o caminho para que outras pessoas produzam, né? Eu não tenho... Esse livro, ele foi um livro muito difícil, até porque foi o primeiro, né? Foi difícil organizar, eu nunca tinha organizado um livro antes, né? Uhum. Eu e o William, a gente tomou a decisão meio que tomando um café, a gente trabalhava junto. Aí, tomando um café, eu tava com um livro na mão, Perfect Security, que eu tava lendo ele. O Perfect Security é mais ou menos assim, né? Um livro, uma coleção de artigos de vários profissionais de segurança americanos. E eu falei, pô, William, a gente precisava fazer isso aqui, cara. A gente precisa fazer esse negócio acontecer aqui. Porque a gente tem uma cultura em segurança da informação muito ligada ao evento, né? Uhum. As pessoas vão lá e apresentam os seus trabalhos, mas... E o registro material do livro e o legado que isso proporciona, eu acho muito importante. E aí a gente começou a trabalhar nos temas, chamar as pessoas. São muitas pessoas que a gente conhece, respeita o trabalho e tudo mais. E foi muito legal que o pessoal apostou no projeto. Foi um projeto que durou 2 anos e meio. Uhum. Organizar um livro é uma coisa que não é fácil, porque tem um trabalho de edição muito grande, mas eu gostei muito da brincadeira no final. Né? Uhum. No meio do processo, eu lembro de chamar o William umas vezes para umas conferências e falar: William, eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Aí ele falou: calma, quando sair você vai ver, você vai querer fazer outro. E aí a gente está aqui, a minha intenção é tornar... abrir o espaço para que outras pessoas escrevam mais. E eu gostaria só de dar os nomes, né, dos autores, claro, porque é muito importante, claro, o trabalho, claro, que eles fizeram. A gente teve o primeiro artigo que abre o livro, o artigo do Adriano Cancian. Ele é um acadêmico, né, e ele fala no texto dele sobre a necessidade de ter hackers na academia brasileira, uhum, né? A gente tem gestão de riscos com Augusto Paes de Barros, fala de conscientização e segurança com o Anderson Ramos. O Anderson é o cara que pilota um dos eventos que se tornou um destaque no mercado de segurança da informação, que é o RoadSec, que ele percorre o Brasil e dá voz para molecada que está começando. É bem interessante. Falamos de gestão de identidade de acesso com o Felipe Silva, conhece muito desse tema. O Galeno Garbi fez um trabalho interessantíssimo de criptografia, né? Tem um outro texto de Wi-Fi com o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo é um dos organizadores do You Shall the Sheriff, e ele é o cara que monta a rede sem fio da DEFCON, que é o maior evento de segurança do mundo. Ele que estrutura a rede da DEFCON, né? E aí ele falou de questões de segurança sem fio no livro. O Fernando Fonseca fala de gestão de vulnerabilidades, que é um processo importante dentro da área de segurança. Tivemos o Wagner Elias falando de segurança no desenvolvimento de software. Ele conhece muito disso, é uma autoridade nesse tema. O Altieres Rohr é o cara que é o editor-chefe do Linha Defensiva, o qual agora eu tenho uma coluna lá, né? A gente está começando agora, vou ter uma coluna de segurança e sociedade, no qual vou trabalhar esses temas ligados à sociologia e tudo mais. Muito legal. E ele escreveu um tema, ele escreveu um artigo falando sobre defendendo o usuário. Eu achei muito importante o texto dele, porque ele fala assim, ele mostra as inúmeras mensagens de erro e os tipos das mensagens de erro que os sistemas mostram, e fala assim, olha, vocês não padronizam nem a linguagem para o usuário, e você acha que o usuário ele tem que saber de tudo, assim. Ele combate meio que esse discurso do pessoal de tecnologia, de que o usuário, tudo é culpa do usuário. Eu achei fantástico e quis colocar ele no livro. E temos o Ricardo Castro falando de auditoria, o Eduardo Camargo Neves sobre continuidade de negócios, e o Fábio Ramos fazendo traçando um panorama sobre o futuro da segurança da informação. O texto dele é ótimo, ele fala sobre questões relacionadas assim, wearables, por exemplo. O que essas tecnologias de vestir vão trazer de implicações para a segurança da informação? E por aí vai, ele traça um panorama de quais serão os problemas. E, não menos importante, a gente chamou para escrever o prefácio o Renato Opsiblum, que fez com o maior prazer o trabalho. Eu sou muito grato a todas essas pessoas que acreditaram, porque foi um projeto que demorou muito mais do que um livro comum, mas a gente aprendeu muito, né? Tivemos críticas positivas, negativas. Eu acho que essas críticas elas são boas para a gente poder crescer e acertar cada vez mais e fazer outros projetos. Claro. Bom, eu acho que tu deu exatamente aí os argumentos para despertar a atenção dos ouvintes aí nesse livro, né? Vai ficar também o show notes ali, no show notes o link para ele, né? Qual é a editora? É Brasport? Editora Brasport. E eu tenho que também Ficar o show notes. Desculpa, eu tenho que agradecer também a editora Brasport, que foi com um projeto na mão. Eu saí pelas editoras tentando fazer o livro acontecer. A Brasport foi a primeira que, sem impor nenhuma condição, falou, não, a gente topa. E eu já tinha em quatro antes, foi muito legal. E é difícil publicar, né? É difícil publicar, porque a Brasport também está de parabéns por entrar nesse projeto tão inovador e que tenta mudar um pouco aí desse paradigma, como a gente disse antes, de pouca produção no Brasil sobre o tema, né? Sim, com certeza. Bom, vamos falar então um pouco sobre alguns dos modismos que colocas no teu artigo, e eu acho que dá para desenvolver rapidamente alguns deles aqui. O primeiro é a questão da crença nas ferramentas, né? Muita gente acha que segurança da informação é apenas ferramenta, né? O Vinícius sempre fala isso nas aulas dele, né? O cara tem segurança, não, tem firewall, tem antivírus, e essa é a segurança, né? E muitas vezes, até tu, como um sociólogo, pode dizer que há até aspectos sociológicos da segurança da informação, né? Sociais, enfim, antropológicos ou psicológicos. Assim. Segurança da informação é algo que permite esses cortes aí interdisciplinares, né? Mas a gente vive nessa história da crença das ferramentas, né? Sim, a gente vive um tempo em que... Isso não estou falando só de segurança nas corporações. A gente vive um tempo em que a gente acha que a gente comprar coisas resolve problemas, entendeu? Não necessariamente, às vezes criam mais problemas do que o que a gente compra. E existe uma lógica, sobretudo nas empresas, que as empresas têm um budget. E aí o cara precisa gastar aquele budget, caso ele não gaste, e muita empresa tem isso, caso ele não gaste aquele budget, ele vai perder o do próximo ano. Aí isso faz com que se retroalimente essa forma de pensar em que eu tenho que comprar para gastar o budget, e eu não perder o budget no próximo ano, e eu tenho que implementar ferramentas. No fim, a coisa acaba virando uma coxa de retalhos. Eu cito no meu texto um lugar que eu conheci, né, que eu tive contato, em que o cidadão ele comprou um CIEM, e vamos combinar, CIEM é uma ferramenta cara. Sim. Eu acho fantástica, mas é cara. E exige um esforço e investimento em customização para que ele consiga coletar as informações de várias ferramentas. E aí esse ambiente, o cara colocou o CIEM lá e ele estimou mal, sobretudo o custo para customizar os coletores do legado. Aí a ferramenta ficou funcionando só para uma plataforma, entendeu? Uhum. Plataforma Windows. E toda a outra parte que não tinha coletor não foi atendida. Isso cria uma falsa percepção de segurança, e para efeito do budget, ele gastou, logo ele vai ter o dinheiro no próximo ano. Uhum. E dois, geralmente essas pessoas ganham o bônus, porque elas ganharam o bônus porque elas implementaram o projeto, implementaram a ferramenta, entendeu? Eu acho que não devia, mas essas pessoas geralmente, nesse caso que eu conto, a pessoa que pilotou o projeto, ela ganhou o bônus dela normalmente. Mas sim, criou um baita problema de segurança também, que é a percepção falsa de que você está coletando todas as informações e monitorando tudo mais, e o que não era verdade. E largou mão do legado, que geralmente eu defendo, que é a coisa onde a gente tem que mais dedicar atenção é no legado. Só uma questão. Fala, não, e o cidadão ainda ganha, que implementou isso, ainda vai ter lá no currículo dele, né? Que ajudou a implementar ou conduziu a implementação do CIEM na empresa tal. Então, as pessoas que leem lá o LinkedIn dele, o cara conduziu a implementação disso, enfim, poxa, né? E muitas vezes por trás disso dá uma questão meramente comercial, né? Sim, verdade, verdade. E geralmente se ganha muito dinheiro. Todo mundo vende. Ó, a pessoa que precisava gastar o budget ficou feliz porque gastou. A pessoa que queria ganhar o bônus por ter implementado ficou feliz porque implementou. O vendedor da ferramenta ficou feliz também porque implementou e ganhou a sua comissão. É. Mas e a segurança? Até só para os nossos ouvintes que não estão acostumados com o termo CIEM, né? CIEM são ferramentas, é um termo genérico para produtos ou serviços para fazer o gerenciamento da informação sobre segurança, né? ou de eventos de segurança. Seria um SGSI, digamos assim, né? Geralmente é uma ferramenta que ela coleta logs. Uhum. Coleta logs de várias tecnologias, correlaciona e tem uma inteligência para alertar. É uma coisa bem interessante, ferramentas bem interessantes de experimentar. Perfeito. E a gente vai botar um linkzinho aí para mais informação sobre isso no nosso show notes. E lembrando, tá, vai ter link para o livro também, que a gente esqueceu de comentar. Sim, sim. E legal. Vai ter um link para a propaganda do Polenguinho, aquela que tu citou, Carlos. Eu consegui. Você achou aí, Vinícius? Encontrei ela aqui, vou colocar ela no show notes para o pessoal assistir a propaganda e saber do que o Carlos está falando. Bom, eu encaixar o seguinte, tu comentou, falando agora dessa questão da crença das ferramentas, né, Carlos? Tu comentou, deu uma pincelada na questão do legado, né? Sim. E aquela outra crença de que o legado vai sumir, ou seja, que as coisas vão ser trocadas por novas versões, as velhas vão fora e vamos adiante. Como é que funciona essa questão do legado? Isso sempre, eu aposto que o ouvinte, ele sempre ouviu essa frase, assim, a pessoa chega e você vai implementar um sistema novo, um sistema de segurança. Aí você vai lá, implementa, na definição do projeto você diz assim, putz cara, mas eu preciso coletar informação desse sistema, esse sistema não fornece essa informação para mim, ou ele está me atrapalhando o meu projeto, a gente precisa trabalhar nele. Aí você ouve de muita gente, do desenvolvedor, do cara de TI, diz assim, não, mas isso vai sumir, gente. Fica tranquilo, isso vai sumir em breve. Geralmente, em alguns casos até some, mas geralmente isso não acontece, porque o que acontece com os sistemas legado é que eles acabam criando uma dependência tão grande, porque existem geralmente muitas interconexões entre sistemas legados. Assim, vamos pegar um exemplo, assim, um mainframe. Uhum. Toda empresa que implementa mainframe são aqueles computadores de grande porte, geralmente antigos, mas que atendem muito bem certas demandas, sobretudo financeiras. Geralmente você tem muitos sistemas dependendo do mainframe e tudo mais. Eu só vi um mainframe morrer na minha vida, entendeu? Então, quando você vai trocar um legado, geralmente isso tem um peso de um transplante. Quando você vai transplantar um órgão numa pessoa, eu falo isso porque eu tenho uma pessoa na família que fez, boa parte do trabalho da cirurgia é religar as artérias, as veias e tudo mais. É uma coisa muito complexa. E isso acontece também com um legado. E também tem que ter a percepção de que o legado de... A pessoa que trabalha hoje, ela está construindo o legado de amanhã. E eu falo sempre da importância de estabelecer interoperabilidade. Quando você tinha mainframes, o mainframe ele fala uma língua só, entendeu? É importante que o sistema que... Eu acho que até mais importante que a segurança você desenvolver sistemas que falem bem com uma série de outros sistemas. Criar mecanismos de comunicação e de troca de informações entre os sistemas. E eu acho que isso é muito mais importante porque, e é uma coisa que eu cito no texto, de que onde não há garantia da interoperabilidade, há a garantia da gambiarra. Perfeito. Então, porque se você... onde você não estabelece interoperabilidade, de alguma maneira, no futuro, alguém vai ter que fazer esse sistema falar com outro sistema novo que fala uma outra língua, e aí o cara vai acabar criando um servidor ponte no meio. E onde tem gambiarra, tem problema de segurança. Eu sempre falo que segurança é organização e padronização. Então, quando você organiza, você tem garantia de interoperabilidade e tudo mais, e aí você não tem que ficar criando gambiarras para proteger, para estabelecer comunicações entre ambientes, e nem criando outras gambiarras para proteger esses... proteger gambiarras dos outros, entendeu? Sobre isso eu já vi alguma vez em clientes e tal, aquela situação em que tem vários servidores no data center e tem uma maquininha feinha, esquecida num canto, que ninguém mais lembra o que ela faz. E o dia que aquilo ali para, para quase a empresa inteira. Sim. Porque sim. É um legado lá que, como ele não tem um disco, ele não é novo, não é uma coisa nova, não foi instalado há pouco, não é moderno, etc. Ele acaba sendo deixado meio de lado, e quando na verdade ele tem uma importância muito grande para aquela empresa, naquele ambiente. Isso acontece bastante, não é incomum, não. Sim, as pessoas elas gostam de coisa nova, né? Vamos combinar. As pessoas gostam de mexer com tecnologias novas, essas coisas elas vão sendo... o legado antigo ele fica sendo ignorado e depois ele se torna negligenciado. E aí é que está o grande problema. Uhum. E é uma questão até meio psicológica, assim, desses novos tempos, dessa modernidade, né? O culto ao novo, o culto à aparência, né? Isso seduz muito as pessoas, né? A própria relação que as pessoas têm com os seus telefones celulares, que tem que ter sempre o mais bonito, o mais caro, mais... Né? O mais novo, né? Isso também não deixa de se refletir na área da segurança, eu acredito, né? Sim, com certeza. As pessoas, elas querem novidade. Algumas coisas, elas acabam ficando e elas acabam sendo negligenciadas. Não pode se negligenciar. Quando a gente está aplicando segurança, a gente não pode esquecer ou ignorar ou negligenciar o legado. Esse cara, ele precisa ser documentado e entendido. Se você for ver o meu discurso no meu artigo, ele é sempre voltado para essa coisa assim de conheça a si mesmo, conheça a sua organização, conheça os seus pontos falhos e tudo mais para você poder fazer aplicar a segurança corretamente. Eu acabei de receber uma estatística aqui que só hoje 5 milhões de dólares foram perdidos em em ataques aqui no Brasil. E que, como é que é? Um em cada cinco pessoas vai sofrer uma fraude financeira na próxima semana. A cada dois segundos, pessoas sofrem uma tentativa de fraude. É. Ontem eu vi uma muito engraçada que era assim: malwares acarretam numa perda de 0. kilowatts no seu computador. E era um discurso assim pelo dia do planeta. É o dia do planeta, então você tem que apagar todas as luzes e você tem que limpar. Lógico, era um discurso de uma empresa de software de segurança. E ela falando assim: olha, se você está com o seu PC com malware, ele está consumindo 0.4 kW. Mas era assim: ele tá consumindo um tanto de energia a mais do seu computador só pelo fato dele estar infectado. Aí a gente fala assim: pô, você vê que esse discurso de energia e malware não faz o menor sentido. É fácil para mim, para você, olhar e falar assim: esses caras estão viajando para isso só para vender o produto deles. É. Mas quando alguém solta uma estatística como essa aqui que o Vinícius falou, assim, aí a gente literalmente aceita. Inventado. Aí a gente aceita, entendeu? Se confia nisso, não pode confiar nesses números. Mas eu estava trazendo uma estatística que é baseada em uma heurística extremamente complexa que eu não posso explicar para vocês agora de onde que eu tirei. Tá bom. Mas a minha intenção aqui era fazer com que vocês ficassem com medo, que é a próxima crença do artigo do Carlos, que é a crença no discurso do terror, né? Sim. Explica isso, Carlos. Explica essa questão do discurso do terror. Ah, nossa, eu acho que isso... como é que eu posso dizer sem xingar as pessoas? Eu acho que isso é a tentativa mais baixa de vender coisas. Entendeu? Uhum. Eu alio o cara que usa o discurso do terror para vender segurança... ao mesmo tipo de pessoa que vende, sei lá, aquelas ervas para o homem se tornar mais eficiente no seu casamento. Sim. É o mesmo tipo de charlatanismo, na minha opinião. Deixa eu te interromper, Carlos. Tem uma que é pior ainda, que são aqueles cogumelos ou aquelas ervas também que prometem a cura do câncer. E aí colocam as pessoas assim que já estão desesperadas numa situação a comprar coisas que não vão ajudá-las, né? Sim. Eu acho que o discurso do terror é um discurso baixo, é um discurso que de gente que ela só está interessada em vender e é vender criando um sentimento. Quando eu quero vender, eu não estou querendo vender o meu livro, mas quando eu quis fazer divulgar o meu livro aqui no Segurança Legal, eu falei das propriedades dele, falei de quem são os autores, de quais são os temas e tudo mais. E a pessoa que ficar interessada, ela vai lá e compra o livro. Se eu fosse usar o discurso do terror, eu poderia chegar e falar assim: olha, porque fulano escreveu um artigo de como você se proteger daqueles ataques que estão acontecendo à torta e à direita no mundo. Ciclano está escrevendo sobre como você se proteger de ataques de aliens, e por aí vai, entendeu? É um discurso geralmente sem base, sem base nenhuma. Ele é feito para vender. E o astrólogo que faz isso, na minha opinião, ele é um charlatão. Eu acho que o cara que quer vender, ele tem que vender, sentar com o cliente dele, entender o ambiente dele, entender claramente quais são os produtos que ele pode ajudar o cliente dele a melhorar o nível de segurança em áreas específicas, entendeu? Eu sempre falo de conhecer o ambiente, é muito importante. E não tentar matar o cara de medo. Os americanos, eu não sei se eu cito no texto, mas existe um livro interessante chamado Cultura do Medo, em que é um livro pós 11 de setembro, em que a pessoa que escreveu, Brian Gastner, não me lembro o nome, ele identifica várias formas em que a cultura do medo foi usada para manipular as pessoas. entendeu? E eu acho que segurança, ela é uma atividade racional, ela tem que ser racional, ela não pode ser sentimental, por isso que eu não gosto do discurso do terror, entendeu? Uhum, é. E a tua própria relação com a sociologia também te permite analisar isso com mais propriedade, né? O medo na sociologia é utilizado muito, em muitas situações, né? Para controle das massas, né? Sim, controle das pessoas. Um outro tema que eu acho que também é bem polêmico é a questão do compliance, né? Ali no teu mini currículo a gente mencionou que tu atuou na indústria de cartões, que é uma área aí altamente regulada, enfim. Mas tu também coloca no teu texto que não há verdade definitiva na gestão da segurança, né? Como é que tu vê essa questão do compliance? Então, a minha questão do compliance, eu faço uma analogia à atividade do FMI, né? Uhum. Quem conhece o FMI sabe que o FMI é um fundo, né? É um fundo, uhum, em que países em dificuldade vão lá até o FMI e pedem um empréstimo. Só que não é um empréstimo... assim como um empréstimo comum do banco, em que você negocia com o banco somente as condições de pagamento e juros. Uhum. Na realidade, o FMI, você negocia condições de pagamento e juros, e ele define metas e define regras de como você tem que gerenciar a sua economia no seu país, sem muito respeitar os movimentos de desenvolvimento específicos da sua economia. E também há uma outra questão, é que o FMI te estimula a você usar, ao comprar alguns serviços, né? Comprar não, é contratar algumas consultorias ou empresas que vão fazer com que esse plano que o FMI determinou a você, que vão fazer com que esse plano aconteça. Com compliance, eu acho isso até um pouco, meio intrusivo e um pouco, às vezes, não ético, né? A mesma coisa, uhum, que... Ah, sei lá, eu empresto um dinheiro para você e te digo assim, olha, só que você tem que gerenciar o seu orçamento dessa forma, com essas regras, essa e tal, e você tem que contratar aquele contador ali que é meu amigo para fazer a gestão disso para você. Eu, sei lá, o compliance, ele... Eu falo muito do PCI-DSS, porque eu tenho muito mais experiência. Sim, nessa área, né? Em PCI-DSS, em padrões de segurança de cartão, do que em outras áreas. Já fiz implementação de SOX, de ISO, 27001, essas coisas todas, mas eu tenho muito mais experiência em PCI. E o que aconteceu com o padrão de segurança PCI é o seguinte, é que se criou ali uma indústria. Eu brinco muito e falo assim, existe o PCI, é padrão de segurança de dados da indústria de cartão de pagamento, e aí se criou uma indústria que chama indústria de padrões de pagamento, indústria de padrões de segurança da indústria de cartão de pagamento. É para dar risada mesmo. Porque não são empresas interessadas em segurança. São empresas interessadas em fazer você passar numa prova. A mesma coisa com uma outra analogia, talvez com os cursinhos. Uhum. O cursinho não quer fazer você inteligente, o cursinho quer fazer você passar no vestibular. Entendeu? Uhum. E tudo tem uma questão de escopo, você determina... Eu não digo que o padrão de segurança, o PCI-DSS, por exemplo, ele é ruim. Não. As regras, elas são ótimas. Eu acho fantástico, entendeu? O que acontece é que se criou uma coisa em que eu defino as mesmas empresas que lucram com isso. Se você pegar a lista de empresas que são membros do PCI Consul, são as mesmas empresas que lucram com as regras, são aquelas que definem as regras, as bandeiras, elas vão lá e obrigam que as empresas estejam de acordo e cobram multas. Então, se criou um ciclo em que todo mundo lucra e aquele estabelecimento que está lutando para vender e tudo mais, às vezes tem uma metodologia, quer implementar segurança no seu ambiente, ele ainda pode ser multado, ele tem uma regra de segurança imposta pela goela dele, entendeu? Isso eu não concordo, eu acho que a segurança, ela se dá no contexto. Sim. A gente tem que olhar o que é mais importante, num estabelecimento do varejo, talvez o mais importante sim seja dado de cartão, mas a gente aplica segurança ali e não precisa ficar se submetendo a regras definidas pelos outros, e definidas pelos outros, sobretudo, para ganhar dinheiro, entendeu? Então, recentemente teve até um caso, não sei se tu tens informação sobre ele, daquela clonagem de cartões que ocorreu, acho que foi em São Paulo, e ninguém mais falou sobre aquilo. Tem alguma informação sobre aquela situação? Não, nenhuma novidade. Ficou assim, né? Ninguém mais comentou no assunto, não, e não deram muitas informações públicas sobre o assunto também, né? Sim. É o que a gente estava falando no começo. Mas também teve casos assim importantes, como o caso da Target, como o caso da Home Depot, o caso da Heartland Systems. São empresas que passaram por fraudes colossais de vazamento de dados de cartão, que eram tudo certificada no PCI. Agora, você tocou num... Você montou aí tem um link muito próximo do que você está falando, né, do compliance com relação... Eu vou dar uma pulada aqui no nosso roteiro. Com a questão das certificações. Né? Tu temos uma opinião também, eu diria assim, bastante polêmica a respeito das questões das certificações. É, enquanto o compliance, vamos dizer assim, uma certificação para a empresa, né? Quando a gente fala em certificações, a gente está falando naquela certificação profissional, né? Sim. E a gente até comentou sobre isso já no num episódio, no 61, do Segurança Legal, que a gente falou, né? Carreira em Segurança da Informação e tal. E lendo o teu artigo, Carlos, a gente identificou ali com um ponto bem, bem forte que tu colocas com relação a isso, né? Como tu te posiciona com relação a isso, né? Sim, eu não... Antes de tudo, eu não sou contra quem estuda. Pelo contrário. O que eu quero mais é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estudar, e uma das coisas que eu quero mais estimular as pessoas em segurança da informação é que elas procurem as suas ideias, publiquem as suas ideias, escrevam a respeito e reflitam. O que acontece é que as certificações, as certificações profissionais, elas são, antes de tudo, um mecanismo de exclusão. Elas excluem aquele grupinho do povão, da massa. Só por isso eu já não gosto muito dessa coisa, entendeu? Eu acho que, e sobretudo, a educação, ela deve ser uma coisa inclusiva, ela deve juntar gente e não separar pessoas, entendeu? Esse já é um ponto. Mas qual é o efeito prático disso, né? Você tem um efeito, dois efeitos interessantes. O cara pode, ele com a certificação, ele pode trabalhar em umas consultorias. Consultoria vende muitos dos seus projetos com base nisso, né? Geralmente, quando o cara faz uma proposta, ele até põe os profissionais que vão trabalhar nos projetos e as certificações que eles possuem. Para quem quer trabalhar com consultoria, é uma boa. Mas também é bom pro RH, para ele não ter que fazer perguntas às quais ele não conhece a resposta, né, na hora de fazer a entrevista. Ele só entrevista e fala, se tem o CISP, tem, tá, ponto. Mas eu acho que se põe em cima de um profissional certificado muita expectativa, e geralmente expectativa que não faz parte da prova, por exemplo. Eu achar que o cara que tem um CISP, ele é um bom profissional. Não é, não necessariamente, né? Eu até cito num artigo e uma frase de um amigo meu que ele martelou muito na minha cabeça. E ele dizia assim, não, a gente contrata a pessoa, o profissional vem junto, entendeu? Então, essa crença nas certificações, na minha opinião, ela criou mecanismos para eu evitar, para que se evita a análise da trajetória das pessoas no processo de contratação, entendeu? Mas aí a pessoa, o ouvinte pode falar assim, esse cara tá falando isso aí porque ele não tem certificação nenhuma. É verdade, eu tenho uma certificação, que é uma certificação da Módulo, que não vale nada mesmo. Algumas pessoas nem assumem publicamente que tem. E tinha a certificação QSA, né? Mas o QSA do PCI, ele somente funciona quando você tá trabalhando numa empresa QSA. Eu não trabalho mais nisso. Mas o meu argumento é mais nessa questão pouco inclusiva e de se ter muita expectativa a respeito do que a pessoa é. E na realidade é só uma pessoa que adquiriu um conteúdo adquirir uma competência que foi comprovada, mas isso não quer dizer que ela seja um bom profissional, quer dizer que ela passou numa prova. É exatamente esse o ponto, né? Trata-se de uma preparação para a pessoa passar numa prova. Como, de outra forma, no teu exemplo anterior, né, no vestibular também. Prepara-se a pessoa para passar no vestibular. Na minha área, se critica muito a questão da OAB, né? Há muitos críticos dentro do direito que falam, olha, a prova da OAB ela é construída de uma forma que ela só mede a competência de passar na prova da OAB. Ela não mede se o cidadão é um bom advogado, se ele tem uma boa argumentação, se ele sabe de outras disciplinas lá anexas que seriam boas também para um bom advogado. Ela só mede se o cidadão sabe passar na OAB. E uma das críticas em relação à OAB, que eu acho que é aplicável também nisso, é que a prova da OAB acaba conduzindo o próprio ensino nas faculdades. Né? Deixou-se de ensinar a pessoa a ser um bom advogado e passa-se a faculdade inteira ensinando a pessoa a passar na prova da OAB. Né? Ela influencia demais o próprio ensino jurídico e eu acredito que em muitas instituições há também uma influência, né? não vou fazer juízo de valor aqui, mas há uma influência das certificações no currículo educacional também, né? No caso do faculdade de Direito que tu coloca, né, Guilherme? As universidades usam até como índice de sucesso, né? O número de alunos aprovados na OAB. Porque realmente, se o cara não passa na OAB, o cara não consegue. Não consegue advogar, aí é complicado. E a certificação ela tem que ter uma credibilidade, né? E aí a credibilidade se mantém dificultando cada vez mais o acesso. Então, cada vez a pessoa tem que estudar mais para participar daquele rol da elite da segurança da informação. Para a OAB já a coisa é mais difícil, né? Se não passou, não traga. Eu tenho um livro que a gente já citou aqui no Segurança Legal, que é o The New School of Information Security, a Nova Escola da Segurança da Informação. Tem uma versão traduzida dele, que é do Adam Shostak e do Andrew Stewart. E eles comentam a questão das certificações justamente nessa linha, né? De que as pessoas, elas são... Os profissionais acabam estudando para passar numa prova, né? E ficam com aquelas monoideias, né? Ele tem que ter na cabeça aquilo que ele tem que responder exatamente na prova. Ele não pode pensar diferente, senão ele não passa. Né? Sim. E eles comentam bastante, o Andrew Shostak comenta bastante sobre isso nesse livro. É mais ou menos na mesma linha que tu colocas, cara. Você não pode usar a sua inteligência para buscar outras saídas, né? Você tem que reproduzir... Aquela saída. É aquela saída, entendeu? É complicado. Mas, mesmo assim, eu não... Eu respeito muito aquele profissional que trabalha 8 horas por dia, que geralmente, ou mais, né, ou numa jornada muito maior e ainda dedica tempo para estudar e fazer. Eu acho fantástico, mas, sei lá, esse não é o caminho que eu seguiria. Sim, e eu acho que a gente pode fazer já a ligação com a questão das consultorias, que também é um outro tema polêmico do teu artigo, e delicado também, de certa forma, porque tanto nós três, na verdade, fazemos parte de consultorias, né? Nós trabalhamos como consultores. Mas a gente precisa trazer isso até para uma questão de honestidade intelectual, né? Qual o problema, qual a natureza do problema que tu enxergas em algumas consultorias? Sim, primeiro eu tenho que falar do que é, sei lá, a imagem mais pura do consultor, né? Aquela do profissional que adquiriu uma experiência em vários lugares por onde ele passou, e ele compartilha aquela experiência como serviço. Esse conceito ele não é mais válido, embora ele seja vendido, sobretudo em algumas consultorias, mas eu já chego nesse ponto. O que acontece é o seguinte, que com as transformações que a gente passou nas últimas décadas, no meu texto eu cito um livro fantástico do David Harvey, que é A Condição Pós-Moderna. É um livro em que o Harvey ele busca estudar as transformações da arte e da arquitetura no século XX, mas em um capítulo, né, no capítulo 9, ele fala da acumulação flexível, ele fala das transformações que o nosso processo de produção, né, a gente saiu de uma época industrial fordista para uma época de serviço. E ele analisa todas essas transformações, né? Inclusive terceirização e tudo mais. Essa coisa da mudança de paradigma, da informação, embora ele tenha escrito isso nos anos 80, ainda é muito atual. Uhum. E essas transformações pelas quais a gente passou favoreceram muito as terceirizações e coisas do tipo. E aí as consultorias, algumas dessas consultorias, elas deixaram de ser esse repositório de inteligência, ou seja, de experiência, intelectualidade, entendeu? Em que o cara para ser um depósito de gente. E as empresas mesmo, as empresas que contratam, elas precisam, elas sempre geram, elas estão sempre apertadas com folha de pagamento e custos desse tipo. E isso não quer dizer que elas deixaram de realizar algumas atividades, como, por exemplo, atividades de gestão de ferramentas de segurança, por exemplo. Gestão do firewall. Para ela é muito caro colocar um profissional especializado nisso. Aí ela contrata uma consultoria que bota gente lá para pilotar aquela solução. E geralmente, essas pessoas, elas são chamadas de consultores. E alguns não têm aquela, não têm aquela experiência, que é uma experiência que é dada com base na visita e no conhecimento de várias realidades. Ele é uma pessoa que foi colocada lá para desempenhar um papel como se fosse um funcionário comum. E eu foco muito naquelas consultorias grandes, tipo as Big Four, assim, por exemplo, em que eles vendem essa imagem do consultor, que é uma pessoa experiente, uma pessoa que ganha muito, tudo mais, e geralmente, para os caras que estão começando, né, para os jovens profissionais que estão começando, esses caras, eles são submetidos a jornadas de trabalho malucas. Eu já trabalhei... Extenuantes, né? Extenuantes. Eu já trabalhei com gente de Big Four, assim, que estava começando, e o cidadão ficou em reunião comigo 7 horas, em que a gente estava desenvolvendo um projeto, e ele falou, putz, eu ainda tenho que fechar um relatório e eu ainda vou trabalhar mais 5 para fechar um relatório de um outro cliente. Geralmente eles trabalham em vários clientes, trabalham muito e são chicoteados o dia inteiro por gerentes, e a estrutura é uma estrutura piramidal de poder em que se vende essa ideia da meritocracia, de fazer o seu esforço valer a pena, e aí as pessoas se submetem a jogos de poder, às vezes não muito honestos entre eles e tudo mais, para chegar até a função lá de cima de quem sabe ser sócio de uma dessas consultorias. Mas a minha questão com as consultorias é que elas geralmente se tornam um grande oráculo, porque as empresas contratam essas consultorias antes de fazer um movimento. E a consultoria, ela vem com uma solução, que é uma solução pré-formatada, que ela já aplicou em vários outros lugares, porque a consultoria, ela vive de template, né? Geralmente as consultorias tradicionais, elas vivem de template, ela não ganha dinheiro na criação de materiais personalizados. Ela ganha dinheiro na reprodução de materiais que ela já fizeram em vários lugares, entendeu? Se eu pegar uma consultoria e falar assim, ah, não, eu quero fazer uma política de segurança aqui para minha companhia. É mais fácil para a consultoria, e geralmente é o que ela faz, ela pegar um template de uma política de segurança, vender como se estivesse construindo uma nova e fazer o cara engolir, porque aquilo ali são as melhores práticas de segurança e blá, blá, blá, blá, blá. Em vez de fazer algo ajustado para aquele ambiente, efetivamente, né? Sim, sim. E por outro lado, o cara que contrata, ele precisa justificar suas metas, ganhar os seus bônus e tudo mais, ele acaba engolindo isso, porque isso sai mais rápido para ele também, entendeu? E tem uma outra questão aí que é complicada, que muitas vezes os gestores, no que diz respeito à responsabilidade do gestor, é muito confortável confiar numa consultoria, porque ele confiou numa grande consultoria. Se aquilo deu errado, ele confiou em uma grande consultoria. Ele tira a responsabilidade das costas dele, né? E mesmo que ele saiba que aquilo está errado, ele tem a garantia de que se confiar naquela grande consultoria, ele não vai ter grandes problemas de explicar depois, olha, mas se tratou daquela grande consultoria, como é que eu iria ir contra ele? Então é algo que, de certa forma, acomoda certas empresas, né? Enfim, não tenho estatística de quantas, mas acomoda as pessoas de uma forma também muito perniciosa, né? E não deixa, de novo, aquilo que a gente vem falando desde o começo dessa nossa conversa. O cidadão ele não tem tempo para refletir, para repensar sua carreira, repensar suas metas, criar algo personalizado, algo que geralmente gere um diferencial. Aí ele acaba contratando produtos, contratando consultoria, trazendo tudo de fora sem contrastar com a própria realidade. E aí eu sempre falo, quer ver onde essas coisas podem não funcionar? Não é que não funcionam? Vai olhar o legado. Essa questão da dependência do template também, né? Eu me lembro de, certa vez, nós orientamos uma empresa para uma auditoria. Então, nós fizemos um trabalho anterior de preparação e tal, e em alguns momentos nós acompanhávamos a empresa nessa auditoria que é pela qual ela estava passando. E lá pelas tantas, um consultor também, com todas as suas credenciais válidas para tanto, né? Ele queria verificar a questão dos usuários, de pessoas que já saíram da empresa, aquela pergunta clássica, aquela coisa clássica, né? De verdade. De contas de usuários. Contas que foram revogadas. Foram desligadas, foram revogadas, né? Aquela história. E aí, para ele testar algumas dessas contas, ele queria tentar logar no Windows lá com a conta de um usuário que já tinha ido embora e que já não existia mais efetivamente, né? Então, a questão que ele queria era: vamos tentar logar com a senha desse cidadão aqui. E aí se argumentou, mas a gente não sabe a senha dele, a gente só sabe o login, o que que isso vai provar? Não, eu quero tentar logar com a conta dele. Então tente. Ele colocou o nome de usuário para logar no Windows, né? E colocou uma senha arbitrária que ele inventou na hora. Não deu. E essa foi a forma de ele comprovar que realmente, né? Ou seja, o cidadão ignorou completamente o funcionamento da autenticação, né? Que tem que bater o nome de usuário e senha. Seguindo sei lá que tipo de template, que tipo de enfim, do que ele estava seguindo ali, né? Mas ele fez isso e virou uma piada dentro da própria empresa, mas se tratava de uma grande multinacional de auditoria acreditada internacionalmente. Evidentemente, eu não vou falar o nome dela, né? Sim, mas Guilherme, aí me parece que é isso que o Carlos está colocando, é que houve uma... Como é que eu vou te dizer? Uma vulgarização do termo consultor, né? Uma banalização. Perfeito, é a palavra correta. Banalização, porque como o Carlos colocou, tu contrata, tu precisa de mais gente, tu precisa de mais consultor, tu não acha um consultor, assim, para te contratar, né, para aumentar o quadro da tua empresa de uma hora para outra. Né? Tu vai ter que tirar de alguma outra empresa, normalmente, né? E se você contrata uma pessoa que está recém começando e dá a ela o título de consultor, e é o que muita gente faz, né, você tem esse tipo de problema aí. O cara não falta background, falta conhecimento para se fazer algumas coisas. Né? Sim. E aí qualquer um vira consultor. Né? Não estou dizendo que a gente seja, que nós sejamos grande coisa também, né? Nós somos os melhores do mundo, não é isso. Mas a gente construiu a carreira, a gente trabalhou anos, né, para construir essa carreira. Não é algo que a gente entrou numa empresa da noite para o dia e virou consultor. E é o que geralmente acontece com essas. É verdade. E isso gera esses problemas, né? Mas eu só queria só falar uma coisa, eu acho que... Claro. Eu não sou contra, totalmente contra o template, né? Às vezes você não usar o template é reinventar a roda. Sim. No entanto, isso, de novo, tem que fazer parte de um contexto. Claro. De um contexto analisado racionalmente. Sim. Não seguir cegamente certas coisas sem verificar, olha, isso aqui evidentemente não se aplica ao caso concreto, né? Sim, com certeza. Você não vai fazer, como você colocou, não vai reinventar a roda. Mas você tem que ajustar a roda à estrada que você pretende implantar. Então, a cada organização, em cada ambiente, mesmo dentro de uma organização, em situações diferentes, você vai ter que ajustar, não tem jeito. Sim. Claro, se você ignorar isso e, como você disse, botar a goela abaixo, certamente vai dar problema. É fácil de fazer, é rápido, mas não vai funcionar direito. Eu sempre me vem à mente uma frase de um outro amigo, foi meu chefe num outro emprego, que ele fala, até por conta disso que o nome do meu livro chama Trilhas em Segurança, né? É que segurança não é um trilho, é uma trilha. Uhum, entendeu? Uhum, e a trilha a gente vai abrindo ela na medida das necessidades de fazer segurança. Sim, é. Agora, Carlos, talvez uma das questões finais aqui, talvez das mais problemáticas, é que sim, nós, né, a gente consegue enxergar todos esses problemas, todas essas crenças, é possível fazer, né, quem trabalha na área consegue ver muito bem esses problemas, mas como é que a gente lida com isso? Como é que a gente consegue utilizar essas novas ideias dentro de um mercado que acaba embarcando em uma série de modismos? Como é que a gente consegue mudar isso sem, por exemplo, perder oportunidades, perder clientes, ou ser visto como as pessoas que não, né, estão desalinhadas com o mercado? Como é que tu vê essa questão? Não, eu acho que pro lado da empresa que não é consultoria, a empresa que contrata, no lado dela, eu acho que ela tem que entender muito bem o seu ambiente. Ela não vai deixar de contratar esses consultores que, na realidade, são só braço. Até porque essas necessidades de não ter que acrescer a folha de pagamento, então elas vão sempre ocorrer, entendeu? Fazer mais com menos. Aí o cara vai lá e contrata consultor para fazer um trabalho braçal lá, que ele não tem gente para fazer. Isso vai sempre acontecer, entendeu? Mas quando do lado dele, quando ele for contratar uma consultoria, ele não pode, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, pensar que a consultoria é um oráculo, o poço de toda a verdade, entendeu? A verdade, ela tem que estar com ele, ele tem que conhecer o seu ambiente a ponto de chegar e falar assim, olha, de pensar as coisas da consultoria que vão fazer com que ele atinja o seu objetivo da melhor maneira, entendeu? Porque a consultoria, ela vai trabalhar com template, porque ela já, o lucro dela, boa parte do lucro está aí, ela vai querer botar projetos encadeados para poder fincar o pé na empresa lá e falar assim, ah, não, um clássico disso é continuidade de negócio. Você faz o BIA. Aí o cara já vende o BIA e já fala, não, você tem que fazer esse projeto de definição de estratégias de continuidade, porque é necessário, não vai casar com o seu BIA. E depois, esse outro definição de plano também não vai casar com o seu BIA. Não, nada contra você formato, né? Esse formato. Intercambiar atividades, mas fazer isso só para vender também é botar o cara como refém. Isso pelo lado da empresa que contrata. Consultoria não é oráculo, as verdades elas têm que vir dele. Pro lado da consultoria, do consultor, isso é uma coisa que eu procuro fazer, eu andar também com a minha experiência, uma série de ferramentas que eu acumulei e mostrar todo o set para a pessoa. Falar assim, olha, essa situação aqui que você está vivendo, a gente pode criar uma solução para essa se baseando aqui, se baseando nessa minha experiência acolá e se baseando naquele padrão do NIST XYZ. Uhum. Tem várias formas de atuar. Ou então a gente pode combinar partes do NIST, partes do não sei o quê, a gente coloca tudo isso na sua política, define os seus processos e você roda com uma coisa que é mais aliada à sua realidade. Eu não quero, eu sou o tipo do consultor que eu não quero mudar a forma do meu cliente ganhar dinheiro. Entendeu? O que eu tenho é que implementar contramedidas que protejam o caminho, muito baseado em processo, entendeu? Eu olho muito, eu sempre olho mais para a questão da proteção dos processos em segurança da informação, e aí com base nos processos a gente consegue definir as ferramentas e as tecnologias que precisam ser implementadas, entendeu? Uhum. Não sei se ficou claro. Sim, não, sim. Claro, perfeito. Por fim, sobre essa questão multidisciplinar da segurança, que a gente já tocou aqui, e a gente consegue perceber essa questão de tu transitar por outra área e até mesmo ser um profissional também que tem uma outra formação da sociologia, né? Como que essa formação multidisciplinar pode ajudar um profissional, né? Ou qual a utilidade para um profissional de segurança também pensar em outras áreas? Isso faz bem para a inteligência. É você não viver, não ser monotemático em sua vida. Eu acho que é importante você tentar buscar conhecimento em diversas fontes, entendeu? No meu caso, a sociologia era uma coisa que ela estava desde pequeno, né? Por conta de várias coisas que aconteceram na minha vida, de várias pessoas com quem eu me relacionei desde a minha infância, as ciências humanas elas sempre foram importantes. Olhar para a sociedade sempre foi importante. E aí, eu já era uma pessoa apaixonada por tecnologia, já trabalhava com tecnologia há muito tempo, mas na hora de fazer um curso superior, eu fui procurar fazer aquilo que me brilhava os olhos. Lógico que depois meu currículo até ficou um pouco depreciado, e aí eu fui trabalhar em pós-graduações e outros cursos, fazer algo relacionado a TI, né, para não depreciar o currículo, mas... eu segui uma paixão que era estudar humanas, e eu gosto disso, eu acho que eu reflito isso de forma, nos meus textos, na forma que eu vejo a realidade. Não estou pedindo para as pessoas de segurança serem sociólogos nem nada, mas, mas buscar outros conhecimentos nos torna mais inteligentes, entendeu? Então, claro. Eu não estou falando que eu sou muito inteligente. Eu sou uma pessoa que olha a realidade por alguns outros, por um ou mais formas, né? Prismas, né? São prismas diferentes de olhar a realidade. Eu lembro de um artigo do Schneier, que é Psychology of Security, em que ele analisa aspectos sociológicos da segurança, principalmente relacionados à gestão de risco, como as pessoas percebem o risco, como elas reagem. Muitas vezes as pessoas reagem até como animais frente ao risco, né? O ser humano, frente a um grande risco, ele faz como qualquer outro animal, ele sai correndo, ele foge, ele se protege, né? Então é interessante perceber esses outros vieses diferentes, né, da mesma questão. E algo que na nossa área, né, nessa área de tecnologia, e dentro da academia de ciência da computação mais especificamente, né, é algo que é muito difícil da gente fazer as pessoas entenderem. Essa necessidade de ver por prismas diferentes a realidade, ou mesmo o assunto, aquele que se discute, por exemplo, em sala de aula, né, falando agora em educação. Eu tenho com os meus alunos, de todas as cadeiras que eu dou em faculdades diferentes, eu tenho o que eu chamo de momento awkward da aula. Que é o início da aula, normalmente eu faço no início, algumas vezes eu faço mais pro final, em que se discute ali por 20, 30 minutos um assunto que não tem nada a ver, pelo menos não diretamente, com a tecnologia, e sim um aspecto mais filosófico, mais humano da coisa, justamente para trazer isso que o cara está colocando, de fazer com que a pessoa pense melhor, com que fazer aquilo que Montaigne colocou, né? Que mais vale uma cabeça bem feita que uma cabeça bem cheia, né? As pessoas terem a possibilidade de refletir, raciocinar melhor sobre aquilo que elas estão ouvindo, que elas estão recebendo do mundo externo, né? E elaborar isso internamente, né? E não simplesmente servir como um depósito de informação. Para isso a gente tem internet e o Google. A inteligência ela não se dá no repertório, só no repertório que você acumulou, mas sim no que você faz com ele, né? Exatamente. Quando sedimentado, entendeu? E para você ter várias perspectivas das situações, faz com que você consiga trabalhar melhor com esse repertório. Acho essencial a gente estudar diversas coisas. Não precisa ser formal, entendeu? Não precisa ser um ensino formal. Abrir, né? Abrir. Carlos, então já nos encaminhamos pro final, a gente te agradece demais aí, nós deixamos ali todos os links do que foi comentado, inclusive do livro Trilhas em Segurança da Informação, Caminhos e Ideias para a Proteção de Dados, que foi organizado pelo Carlos junto com o William Caprino, vocês conseguem encontrar no show notes. A gente agradece demais a participação e o teu tempo, Carlos, eu acho que foi um episódio muito produtivo, muito interessante, vai permitir a reflexão aí de de várias pessoas sobre alguns temas que talvez elas não tenham se dado conta, de alguns problemas que não tenham se dado conta, né? Até vai, vai gerar também algumas... espero eu, né? Uhum. Vai imaginar, vai gerar desconforto para alguns que nos ouvem. É. E a gente coloca, como sempre a gente colocou aqui no Segurança Legal, tá, coloquem nos comentários, nos mandem e-mails, colocando a posição de vocês, né? Principalmente se quiserem manifestar uma argumentação contrária, se quiserem contrapor aquilo que alguma coisa que o Carlos falou, que nós mesmos colocamos, fique. Os canais daí estão sempre abertos para isso, né? É. Carlos, então fica aí para você, se quiser fazer alguma consideração final, enfim, fique à vontade. Sim, gostaria de sugerir um livro, posso? Claro que sim. Sim, é um livro muito importante que eu li recentemente, chama O Fim do Poder. Uhum. Foi escrito por Moisés Naim. O Moisés Naim, ele foi ministro na Venezuela nos anos 80. Uhum. E ele é um acadêmico. Hoje ele é editor da revista Foreign Affairs. Uhum. Não sei se minha pronúncia está correta. Uhum. E nesse livro ele demonstra as transformações no poder nas últimas décadas. Uhum. Não só no poder do Estado, ou no poder militar, mas também no poder das corporações, das religiões. E a tese dele é de que o poder, no qual, pela perspectiva qual a gente imagina que é o poder centralizado, ele tá morrendo. A gente está vivendo uma transformação tão grande quanto a transformação que ocorreu na Revolução Francesa. Uhum. E esse livro é importante também para a gente rever os nossos conceitos na implementação de segurança, porque geralmente não é uma implementação muito... geralmente é uma implementação arbitrária, autoritária. Uhum. Também para enxergar novos meios de fazer a implementação de segurança da informação no nosso cotidiano também. É um livro para quem quer expandir a mente também no que se refere a questão do poder no mundo e entender diversas coisas, como a mudança nas corporações, esse debate que a gente vive hoje na política nacional. Vale a pena, Moisés Naim, O Fim do Poder. Legal, vai ficar no show notes e eu também vou comprar, viu? Vou seguir a tua indicação aí. Pareceu bem interessante mesmo. Bom, então ficamos por aqui. Carlos, muito obrigado mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Os nossos microfones estarão sempre abertos aí, caso queira voltar, e quem sabe voltamos aí no futuro para falar um pouco sobre a tua coluna agora no Linha Defensiva, né? Quem sabe aí podemos voltar a conversar no futuro sobre algumas ideias. Fique sempre à vontade para nos contatar e muito obrigado, viu? Sim, muito obrigado a vocês e muito obrigado aos ouvintes do Segurança Legal. Obrigado. Então, tá. Obrigado, Carlos. Até mais, Guilherme. Até a próxima para os nossos ouvintes. Até a próxima. Esperamos todos no episódio 73 do podcast Segurança Legal. Até a próxima.